O programa Igualdade em Proximidade é uma iniciativa do projeto Expandir Mais Oportunidades, promovido pela ADIBER, financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano e gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Conta com o apoio da Rádio Boa Nova. Olá, então, muito boa tarde. Esta semana o tema que nos traz por cá é a conciliação do trabalho com a vida familiar. É um tema que tem muito que falar e sobre o qual vamos mais à frente ouvir opiniões. Relativamente à conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, falamos sobretudo pela forma como fazemos uso do tempo, quer por parte de mulheres, quer por parte dos homens. E então podemos dizer que ambos têm direito à realização profissional, da mesma forma que ambos têm direito a participar ativamente na vida familiar, tanto no que diz respeito aos cuidados que têm com filhos ou outros membros da família, quer na gestão da partilha das tarefas domésticas. É de referir que no nosso país, embora a maioria das mulheres com filhos trabalhe, portanto trabalhe a tempo inteiro, aliás, neste aspecto Portugal é um dos países da União Europeia em que há uma taxa de atividade feminina maior, portanto, apesar das mulheres trabalharem, continua-se a atribuir também às mulheres a responsabilidade pelas tarefas domésticas e pelos cuidados familiares. Ou seja, isto faz com que elas acumulem o trabalho, os cuidados aos familiares e as tarefas domésticas. E aos homens continua a ser atribuída principalmente a responsabilidade do sustento da família. Ou seja, é o homem provedor. Portanto, esse sustento da família provém da atividade profissional. Portanto, relaciona-se mais o homem com a carreira profissional, com o sustento da casa, e a mulher com o cuidar e com o prestar os cuidados à família. Portanto, isso faz com que as mulheres fiquem fortemente desprotegidas relativamente à sua prestação em termos de emprego? Claro que sim, porque se virmos bem, quem é que fica com mais tempo disponível para investir na atividade profissional com vista à progressão na carreira? Fica o homem com muito mais tempo livre para investir na sua carreira profissional do que a mulher, que tem que acumular as tarefas todas. Isso surge-me aqui numa opinião que se calhar vale a pena refletir ao nível das empresas. O que acontece é que, apesar de haver uma presença cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, as empresas regem-se ainda pelo padrão marcadamente masculino, que supõe uma disponibilidade integral dos homens para a atividade profissional, e isso implica também que haja uma disponibilidade por parte das mulheres. Mas será que os homens mantêm essa mesma disponibilidade para a realização das tarefas inerentes aos cuidados da família e à sua partilha nas tarefas domésticas? Deixamos aqui esta questão. Será que os homens tinham essa mesma disponibilidade? Se calhar vale a pena um bocadinho pensar nisso. É então importante intervir para que haja uma mudança e uma flexibilização que permita às mulheres e aos homens uma participação mais igualitária na vida familiar e na vida social. Até mesmo, por exemplo, em relação ao lazer. Portanto, estávamos a falar da atividade profissional, mas falemos agora também no lazer. A mulher fica em desvantagem totalmente em relação ao homem, porque o tempo de lazer que a mulher terá será muito, muito inferior ao tempo de lazer que o homem terá. O homem, às vezes, ou vai para o café, ou está mais tempo com os amigos, a mulher ou até dedica-se ao desporto, muitas vezes, vai ao ginásio, a mulher fica com muito menos tempo para essas atividades de lazer. Estima-se que a mulher, por semana, trabalhe em trabalho doméstico, portanto, em trabalho não pago, não remunerado, que ela trabalha mais 16 horas, em média, por semana do que o homem. Portanto, se calhar estas diferenças que existem, mesmo na partilha das tarefas domésticas e na nossa responsabilidade que temos em termos sociais, se calhar remete-nos um pouco para a forma como fomos educados pelo grande carrego, entre aspas, que os estereótipos estão associados quer a homens, quer a mulheres, onde a sociedade nos diz que aquilo que é mais adequado ou que é inadequado é cada um de nós, limitando-nos ainda à nossa capacidade para aprender e para crescer. Às vezes esta questão dos estereótipos está então a origem de muitos comportamentos, quer de homens, quer de mulheres, e encontra a maneira como eles foram educados. Apesar das mudanças culturais, a socialização de meninos e meninas é marcada então pela diferenciação desde a escolha dos brinquedos e das brincadeiras até mesmo a cor do quarto, a cor da roupa, que faz com que os meninos sejam estimulados a brincar com determinados brinquedos. É impensável os meninos brincarem com casinhas ou com panelinhas e com bonecas. Portanto, esta é a carga que a nossa sociedade impõe, se calhar, aos homens. E isso reflete, se calhar, um pouco também no comportamento que é esperado por eles depois na vida adulta, que faz com que as mulheres estejam, ou continuem a estar, mais sobrecarregadas com as tarefas domésticas. Exato, que desde logo, desde a infância, são logo ambientadas, portanto, há uma maneira de as ambientar, a brincarem com esses utensílios, que depois farão parte do universo delas. Então, e o que é que podemos fazer para alterar este tipo de situação? Se calhar na família há aquela ideia de que o homem não passa a ferro ou não arruma a roupa e de que a mulher não faz pequenos arranjos domésticos. Esta ideia deve ser combatida e deve haver, de facto, uma repartição mais equilibrada das tarefas domésticas e mesmo das responsabilidades familiares. Acho que é uma coisa que as pessoas deveriam pensar em suas casas, que não há tarefas nem só para homens nem só para mulheres. Há tarefas que podem ser feitas de forma partilhada. Digamos que para existir uma conciliação entre uma boa conciliação a nível familiar, portanto, entre o trabalho e a família, há duas vertentes. Primeiro, há que haver igualdade de género na organização da vida familiar, ou seja, as tais tarefas partilhadas e as responsabilidades familiares, com os cuidados, a prestação de cuidados a familiares, seja a crianças, seja a idosos, serem, portanto, partilhados, não serem só empurrados para as mulheres. Portanto, há que haver uma maior igualdade de género na organização da vida familiar em si. E, por outro lado, há que haver políticas públicas para se possibilitar mesmo essa conciliação de trabalho e família. Entre elas está a existência de mais equipamentos de apoio às famílias, como as creches, os jardins de infância. Portanto, muitas vezes as pessoas queixam-se que não têm vaga, que as crianças não têm vaga nas creches. Também se queixam muitas vezes dos horários, que não são compatíveis. Se calhar aí poderia-se, as empresas sobretudo poderiam tentar organizar uma flexibilidade de horário, não é? Uhum. Um horário mais adequado ao seu tipo de... à sua situação. E desde logo também combater estereótipos na empresa, porque muitas vezes, se calhar, se um pai chegar ao pé do patrão e disser que precisa de levar o filho ao médico, ou precisa de ir a uma reunião qualquer da escola, ou pronto, precisa de, se calhar o patrão vai dizer, ah, então a sua mulher não pode fazer isso. Portanto, há que também combater os estereótipos dentro das próprias empresas. A questão da licença de maternidade e paternidade, a licença pode ser partilhada. Pode ser partilhada, mas ainda poucos pais partilham mesmo a licença com a mulher. E há vantagens nisso, portanto, há vantagens, há mais tempo, não é? E pago a 100%, portanto, mas isso nós iremos falar num programa mais para a frente, que será sobre a parentalidade. Vamos então ficar agora com um momento musical, vamos ouvir o tema dos Virgem Suta, Tomo Conta Desta Tua Casa. Tomo conta desta tua casa, imprópria para amar, sei lá porquê. Não consigo agarrar o que me resta, pedaços do que foste e ninguém vê. Rendido ao teu sofá, nele me encontro, repouso agora em sono, mal dormido. Pretendo esclarecer o desencontro do nosso amor que há muito anda perdido. Desconforto de mendigo que aguarda numa esperança duvidosa o gesto carinhoso de um abrigo. Pensar, sentir, querer é tão confuso. A sensação da dor está revelada. Agora o que fazemos de nós dois? Vivemos como se não fosse nada. Sem cor. 98.2. Adiber, igualdade em proximidade. Inicialmente na Boa Nova, os técnicos apresentam todas as iniciativas e projetos na Beira Serra. Adiber, igualdade em proximidade. Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Outra questão que eu acho que também está associada aos estereótipos tem a ver com a capacidade da mulher de procriar. Da sociedade atribui-lhe outras funções, como as de cuidar, alimentar, educar, e então associa essas atividades a algumas características tidas como essencialmente femininas, tais como sendo as mulheres delicadas, sonhadoras, subjetivas, afetivas, etc. Portanto, se calhar estas questões estão um bocadinho também relacionadas aqui a definir estereótipo. O que é o estereótipo? É uma generalização abusiva que distorce a realidade. Um exemplo de estereótipo é representar as mulheres sempre fazendo tarefas domésticas e os homens sempre como chefes de família. O estereótipo limita a atuação e a vida das pessoas, reduzindo ou negando a sua autonomia e a capacidade de mudança em determinadas questões. Pois ninguém discorda que homens e mulheres sejam diferentes e que tenham diferenças. O que não podemos é contribuir para que essas diferenças sejam transformadas em desigualdades. Portanto, o conceito de género ajuda a mostrar que somos diferentes, portanto, que existe diversidade nas relações sociais, e a analisar criticamente como as desigualdades se estabelecem e como podemos superá-las. Portanto, há que ter consciência de que a nossa condição de género é importante para defender relações igualitárias. Já falámos de, portanto, que a mulher tinha menos tempo para o lazer, não é? Devido à acumulação das tarefas domésticas e das responsabilidades familiares. Portanto, tem menos tempo para o lazer e não só para o lazer, também para a cidadania ativa, para exercer a sua cidadania ativa, para se dedicar à esfera pública, à causa pública, vá. Tanto ao voluntariado, como pertencer a uma associação, participar, ter vida associativa, pronto. Dedicar-se à política. Muito isso. Até mesmo para ser uma empresária de sucesso. Agora estava pensando na parte empresarial. Ela imagina só que é uma mãe, que era uma mulher empreendedora e que fica grávida. Se não tiver uma estrutura de apoio, também não consegue vingar facilmente. Tem que ter uma estrutura de apoio para que possa dar continuidade ao seu projeto de vida. Uhum. Caso contrário, também não consegue. Sim. Mas lá está. Um homem, se for um empresário de sucesso, pode continuar a ser. Pois. A mulher, porque tem a maternidade... É o entrave, não é? Não é? Isso não pode ser visto como um entrave. Pois, mas aí, para não falarmos nisso, também podemos falar que muitas vezes a maternidade é vista como um entrave nas carreiras das mulheres. Por isso, elas cada vez mais optam por ter filhos cada vez mais tarde, aos 30 e tais, e por vezes até já é tarde demais. Mas porquê? Porque não têm ainda uma carreira profissional estabilizada e temem que o facto de terem que tirar a licença e de estar a acompanhar a criança, também que esse evento na vida as vá prejudicar profissionalmente. Vamos então agora ouvir o testemunho de uma mulher que, portanto, tem uma carreira profissional a tempo inteiro, é mãe, e tem um lar para cuidar. Portanto, vamos ouvir então o testemunho de uma mulher assim. Tem que idade? Tem 37 anos. Portanto, trabalha, tem a sua carreira e gostaria de saber então como é que consegue conciliar tudo isto. Com bastante organização, tenho trabalho a tempo inteiro e tenho uma filha de 5 anos que tem também diversas atividades depois de sair do pré-escolar, e é preciso uma organização a nível profissional e pessoal grande para conseguir dar resposta da melhor forma a todos os meus papéis, o de mulher, o de mãe e o de profissional. Mas eu acho que tudo se consegue quando se faz com gosto e com organização, tudo se consegue. Agora, realmente sou sozinha nestes papéis, praticamente, porque o meu marido também trabalha, tem um horário laboral bastante, bastante prolongado e ainda costuma trazer trabalho para casa, o que faz com que fique praticamente tudo, todas as tarefas e todas a maioria a meu cargo. Sendo que não é mais a responsabilidade, porque na prática, sempre que possível, também são divididas essas tarefas. Mas não é aquele horário, não temos os dois aquele horário liberto das 5h30 ou 6 horas até ao final da noite para poder fazer tudo com calma e com e com, pronto, com descontração. Mas fazemos o nosso melhor, partilhando todas essas tarefas, tanto a acompanhar a filha às atividades como o balé, a natação que ela tem durante a semana, vamos dividindo para os dois podermos acompanhar, e o acompanhamento escolar é a mesma coisa. Tentamos, como gostamos os dois de participar muito na educação da filha, tentamos partilhar ao máximo os momentos com ela para conseguirmos acompanhar da melhor forma. Certamente na sua vida profissional às vezes depara-se com situações pontuais, ou reuniões, ou viagens de trabalho, portanto isso não é um pouco problemático? Sim, porque os avós, porque normalmente há uma estrutura familiar de apoio que está sempre próxima dos jovens casais que têm uma atividade normal muito intensa, e no nosso caso isso não se verifica, porque os avós maternos porque hoje em dia também cada vez se trabalha até mais tarde, não é? Ainda têm uma atividade profissional muito, muito ativa, e que trabalham até normalmente mais horas ainda do que nós, e os avós paternos moram longe, o que dificulta esse apoio a nível de ficarem um pouco com a filha. Entretanto, nós temos que nos articular profissionalmente, porque quando exige que eu fique, e acontece algumas vezes que fique para além do horário laboral, sou eu e o pai que nos articulamos para, normalmente, com algumas exceções raras, que nos articulamos para ficar para ficar com a Leonora nesse espaço de tempo. O que também dificulta um pouco, que muitas vezes durante a semana estamos só dois, muitas vezes não estamos três, mas os poucos momentos que estamos juntos acho que são com qualidade e que são com acompanhamento adequado ao crescimento da Leonor. Em relação aos equipamentos sociais de apoio à família, nomeadamente no que diz respeito à infância, está contente? Eu acho que é assim, também depende de onde o pré-escolar, onde a minha filha está, onde frequenta, só está disponível até às 6 da tarde, o que por um lado, nos tempos de hoje, onde é cada vez a mais exigente a atividade profissional, onde temos que nos dedicar cada vez mais tempo para conseguir corresponder às expectativas das empresas e às nossas próprias expectativas profissionais, cada vez é necessário estar mais tempo dedicado ao trabalho, e é uma limitação muito grande que existe neste momento aqui no concelho, porque não há disponibilidade para além das 6 horas para poder, se houver alguma dificuldade, não há disponibilidade para poder ficar com as crianças para além dessa hora. Okay. Que se por um lado também acho, não sou da opinião que devemos deixar as crianças muito tempo nas escolas, porque temos que também não é benéfico para a educação nem para o bem-estar delas, mas não quero dizer que fosse sempre, mas numa situação pontual havia de haver, no meu entendimento, deveriam existir respostas para essas situações pontuais, uma vez por semana, uma vez por 15 em 15 dias, que é necessário ficar até mais tarde, haver essa resposta no concelho. Ok, então, muito obrigada pelo seu testemunho. Obrigada. Adiber. Boa nova. 100.2. Adiber. Igualdade em proximidade. Inicialmente, na Boa Nova, os técnicos apresentam todas as iniciativas e projetos na Beira Serra. Adiber. Igualdade em proximidade. Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Vamos então ficar com o tema Oxalá Te Veja, dos Orquestrada. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, que me dizem estou aqui, estamos lá. Ah, diz-me lá, ah, diz-me aqui, oxalá, oxalá te veja ao meu lado, ao pé de mim. Contra mim, dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, mas que me dizem estou aqui, estamos lá. Podemos deixar aqui alguns, algumas ideias que se calhar fariam algum sentido em algumas entidades, sobretudo as entidades que prestam algum apoio de ATL e de férias para filhos de trabalhadores, que poderiam ter horários mais extensíveis de forma, ou mais flexíveis, de forma a corresponderem às necessidades dos seus próprios trabalhadores. Sim, hoje em dia há muitos casais que podem contar com os avós para esses episódios e para essas situações, mas infelizmente há outros que não podem contar, ou porque eles estão longe, ou porque não se relacionam tão bem, ou por qualquer outro motivo, ou porque estejam doentes. Portanto, é realmente importante haver essa cobertura e esse cuidado. Sim. Sim, se calhar importa também referir que esta questão da família, da forma como a conhecemos, tem vindo a ser cada vez mais destruturada. Exato. Então, as estruturas de apoio familiar que contávamos antigamente com a família alargada, não era? Os avós. Atualmente já existem muitas famílias monoparentais, outras, mesmo de outros tipos de relacionamentos, que faz todo o sentido com que as empresas tenham cada vez mais essa noção de que é necessário prestar este tipo de apoios. Cite como boas práticas de conciliação da vida profissional e familiar. Aconselha a dois chavões-chave, que é as formas de organização de tempo de trabalho, e aqui falamos de flexibilidade de horário compacto, num número reduzido de dias, de semana, trabalhar a partir de casa, o teletrabalho, o banco de horas. E depois, outro chavão grande, que fala dos benefícios diretos a trabalhadores e trabalhadoras e aos seus familiares. E aqui eles colocam apoios financeiros diretos, não é? Serviços de saúde, bem-estar e gestão de stress, como, dão exemplos como acupuntura, massagens, desenvolvimento de workshops de gestão de stress, promoção de atividades esportivas e culturais. Isto já se faz muito em outros países. Pois. Agora, isto seria impensável que nós chegássemos à beira de determinadas empresas e pedíssemos para fazer este tipo de promoção. Protocolos de serviço de natureza variada na área de educação, saúde e lazer com benefícios extensíveis ao agregado familiar, programas de ATL e de férias para filhos de trabalhadoras, serviços domésticos. Pois, geralmente, portanto, quem manda, as nossas empresas, os nossos empresários, ainda não estão muito sensibilizados para esse facto, mas é um ponto essencial, portanto, há que talvez começar por sensibilizar para esse aspecto, porque realmente se nós fôssemos aí uma empresa a apresentar essas sugestões, eram capazes de sair muito. Em relação às tarefas domésticas, foi feito um inquérito pelo INE em 1999 para, no fundo, para apurar o uso do tempo, e verificou-se que são as mulheres que, na grande, grande esmagadora maioria, que asseguram a preparação das refeições, a limpeza da casa. Por exemplo, a nível de números, vê-se que tratar da roupa, por exemplo, 91,9%, portanto, eram as mulheres que faziam esta tarefa, contra 8,1% dos homens. Limpar a casa também é uma discrepância enorme, 89,3% as mulheres, 10,7% os homens. Preparar as refeições, onde os homens realmente estavam mais aproximados com as mulheres era nos trabalhos de jardinagem. E onde os homens superavam as mulheres era no fazer compras esporádicas, ou aquelas compras de bens duradouros. E no tratar dos seguros, do banco, do pagamento dessas, portanto, dos impostos. Portanto, estes trabalhos administrativos eram mais os homens que faziam. Em relação às responsabilidades familiares, verificou-se neste mesmo inquérito que prestar os cuidados às crianças eram também as mulheres, na esmagadora maioria também, que asseguravam esta tarefa. Da mesma forma, acompanhar os filhos à escola, a vida escolar dos filhos também, levar os filhos à ginástica, à natação, também eram mais as mulheres, brincar com os filhos também, levar os filhos ao médico também eram mais as mulheres, e cuidar de pessoas adultas, dependentes, por exemplo, de idosos, também era muito mais as mulheres do que os homens. Posto esta problemática, entendemos que se calhar seria importante saber de facto qual é a forma como as pessoas encaram esta temática e perguntar às pessoas que tipo de apoio é que dão em casa, quem é que faz determinadas tarefas. E vamos então passar a ouvir a opinião dessas pessoas. Isto poderá dar um mini retrato da nossa sociedade, não é verdade? Embora, vamos aqui ressalvar que este barómetro não é estatisticamente, portanto, significativo. Isto não representa, não tem representação estatística. É apenas um auscultar de opiniões. Gostaríamos de saber a sua opinião relativamente à conciliação da vida profissional e da vida familiar. Para isso vamos fazer umas perguntitas. Habitualmente, quem leva o filho à escola? Somos os dois. Ainda podemos escolher isso. Tanto eu como o pai, éramos sempre os dois. Eu. Sou eu. É o marido. Geralmente era eu. Os dois pais? Um de nós, ou os dois, dependia. E é o médico? Sou eu. Depende. Tanto pode ir o pai como a mãe. Se eu estiver ocupada, vai o pai. E vice-versa. Também é o marido. E a mãe? Mais a mãe. Tanto o pai como a mãe. Também, e o pai também foi algumas vezes. Normalmente, isto é repartido pelos dois. É rara a vez, graças a Deus, mas é sempre ou a minha esposa ou eu. E quem costuma tratar dos pequenos arranjos domésticos? Tipo, arranjar uma torneira, uma dobradiça que esteja a ser necessário arranjar? Para ser sincera, sou eu. Também é o marido. É o marido. É o marido. É o marido. É 50-50 também. Sou eu, o pai e os filhos. Eu e o meu filho. Quem é que costuma arrumar as coisas lá em casa? Os dois. Sou eu e os filhos também já ajudam. Isso é partilhado. Eu passo a ferro e ele arruma a roupa. É uma coisa que eu não gosto de arrumar. Todos. Os dois, vá. Os dois. A mãe, principalmente. Eu diria que se calhar sou mais eu. Mas pronto, eu não vou por aí. Repartimos as tarefas, realmente é isso. Ou um faz uma coisa, o outro faz outra. Não estamos a contabilizar se é 50 para cada lado. É meias. É de saber sou eu, de saber é a mulher, é conforme calha. Sou eu. Quem faz as compras? Também os dois. Sou eu. É a mãe. Somos os dois. Também sou eu. Eu. Sou eu. Também os dois. É ela. Normalmente é a minha mulher que faz isso. Ela está mais dentro disso. Os dois. Geralmente vamos sempre quase os dois. Mas às vezes vai a mulher também. É mais ela que eu. Quem trata do pagamento de impostos, seguros? Marido. O pai dá o dinheiro e eu vou pagar. É os dois, mas mais eu. Sou eu. Eu. Sou eu e ele. Marido. Sou eu. Normalmente é a minha mulher que o faz. Está mais perto das instituições. Quando é dentro da cidade, aí sou eu. O pai. E o que é que costuma fazer no seu tempo livre? Dedico-me à secção de judo, onde eu já estou na secção já há 15 anos e sempre que posso faço desporto, alternativo ao judo. E o marido? Também é professor de judo. Vamos passear com a filha. Os dois? Os dois. Diversas atividades. Mas com cônjuge ou sozinha? Ah, todos. É todos em família, nós andamos sempre todos juntos. Tempo livre? Eu não tenho tempo livre, não é verdade? Mas tento aproveitar, sei lá, estar com a família e tempo livre fora mesmo do local de trabalho, de formação. Cavar a terra, ir ao mato, tratar das cabras, tudo um pouco. Diz o marido? Ele está a trabalhar no trabalho dele. Mas não tem tempos livres? Tempos livres? Está sempre a trabalhar. Não há. Nem passeamos, nem nada. É sábados, domingos, é feriados, é tudo. O meu tempo livre é agarrado à casa, a fazer aquela bricolagem que normalmente faz. Brincamos um bocadinho também, vimos televisão, enfim, fazemos tudo um pouco. Portanto, e és tudo a mesma coisa? Ou é, exatamente, é. No tempo livre, às vezes vou lá para a hora, pronto, passado a horta, não temos as batatas. E a esposa, o que é que costuma fazer no tempo? Às vezes limpa a casa, às vezes lá passa ferro, e pronto. Isso não é tempo livre? Ai, sempre. Os tempos livres, é pá, também às vezes para a volta e... Lavar os filhos às atividades esportivas, derivado a ter outra atividade, também tenho animais domésticos, tenho uma conta deles, e assim se passa o tempo. E a sua esposa? Ir em aspas. Vou ao café, desporto, com os amigos. E a esposa? Vai ao cinema. Também ao cinema, sai com os amigos. Considera que a mulher tem que optar entre o trabalho e a família? Considero bastante. Não, acho que consegue fazer as duas coisas bem repartido, que lá em casa tudo seja bem repartido, conseguem fazer as duas coisas. Não, pode fazer bem as duas coisas. Pode conciliar as duas coisas. Não tem que escolher, na minha opinião, não. Não, são coisas que são conciliáveis, que não precisa de optar. Na sua opinião, acha que poderia ser feito algo para melhorar a conciliação entre o trabalho e a família? Se calhar dar mais apoio, por exemplo, à mulher para estar, para ajudar os filhos em casa e dar mais apoio, dar assim mais apoio para a mulher estar em casa. Mas podendo fazer as duas coisas, né? Porque a mulher pode ter a sua vida profissional e a vida de casa. Mas se tendo mais apoio, dava mais atenção aos filhos e à casa. Se tivesse mais tempo, seria muito melhor. Agora, se eu tivesse mais tempo em casa, seria muito melhor. Seria se reduzir um bocadinho o horário. Devia haver. Faço ideia, mas talvez, sei lá, tentar um apoio do outro lado, porque por vezes... Eu que trabalho por conta própria, por exemplo, se não for o apoio da família para ter a menina de 3 anos, é muito complicado. Tenho que se contar com o apoio da família. Se calhar se houvesse espaços onde ela pudesse estar depois da creche, isso assim, talvez ajudasse. Fim de semana, sábado. Sim, devia haver mais consideração pela mulher, cada vez há menos, devido às nossas boas qualidades que temos. Porque, como eu costumo dizer, as mulheres conseguem fazer tudo. Com saltos e sem saltos. Poderia. O quê? Conciliação de horários, distribuição de tarefas, essencialmente isso. Olha, era o dia ter 48 horas. Infelizmente só tem 24. E o tempo, neste momento, é muito escasso. Aquilo que eu acho. Provavelmente deveria haver uma atenção diferente a nível de leis para o caso das mulheres mães. Não me digo casadas, mas sim mães. Derivado, na minha opinião, as mulheres terem direito a ter filhos. Como tal, sendo no laço familiar, como uma família completa ou não, deveria ser isto posto na lei. Ora então, esta sondagem de opinião foi feita a 10 indivíduos, 6 mulheres e 4 homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 49 anos. Portanto, com filhos... com filhos em idade escolar, ou pelo menos dois deles tinham já filhos maiores, mas reportaram ao seu tempo que eles eram mais pequenos. E vamos então agora tentar comentar um pouco estas opiniões. Relativamente à primeira questão e à segunda, de quem leva os filhos à escola e ao médico, estas duas questões praticamente complementam-se. Há quem de facto partilhe, seja uma partilha de levar os filhos à escola e levar os filhos ao médico, que seja partilhado pelo casal, mas ainda há quem faça, seja uma tarefa só do homem ou só da mulher. Sim, mas podemos dizer que está relativamente bem distribuída, quer dizer, houve muitas respostas dos dois, sim. Em relação aos pequenos, quem faz os pequenos arranjos domésticos, penso que é maioritariamente o homem. Sim, 8 responderam que era o homem, sim. Já quem arruma as coisas lá em casa. Mas ainda em relação aos pequenos arranjos domésticos, 8 disseram que era o homem que fazia isso, e sendo que 2 dos pais disseram que eles e os filhos rapazes, ou seja, já ensinavam aos filhos rapazes como é que se faz, não às raparigas, sim. Já quem arruma as coisas lá em casa, também há grande parte que partilha essa tarefa. Sim. Em relação a quem faz as compras, parece que neste caso são mais as mulheres, 6 em 10, portanto foram as mulheres é que faziam as compras. Já quem faz os pagamentos de impostos, já compete mais aos homens. Em relação ou se considera que a mulher tem de optar entre o trabalho e a família, a grande maioria considera que não. Portanto, 7 em 10 disseram que não, tinha que optar entre um ou outro. Relativamente ao tempo livre, surgiu aqui uma questão interessante, porque há quem tenha a ideia de que o trabalho que se faz em casa, que é limpar a casa, passar a ferro, que é tempo livre. De facto, há que alertar que isso faz parte das tarefas domésticas e para mim não é considerado tempo livre. Portanto, é essa observação apenas que eu quero deixar. Sim, houve um homem que realmente disse que no tempo livre da mulher que ela passava a ferro, limpava a casa... Exato. Assim como a horta, não é? Portanto, mas há quem entenda que a horta que é uma forma de se libertar. Portanto, aí ainda dou o benefício da dúvida. De facto, às vezes trabalhar na horta faz bem e não é que seja uma questão que seja imposta, não é? Portanto, não é um trabalho agrícola, digamos assim. É uma forma de ocupar o tempo para benefício próprio. Agora, limpar a casa tem que ser mesmo feito. Já não é uma opção. Em relação à última questão, portanto, se poderia ser feito alguma coisa para melhorar a conciliação de trabalho e família, as pessoas referem na maioria, portanto, referem mais apoio. Um dos homens refere especificamente apoio a nível da legislação às mães, não referindo aos pais, faz incidir mais a parentalidade sobre a mãe, os cuidados com os filhos sobre a mãe. Em relação a isto, também há uma mulher que aponta a falta de equipamentos e estruturas de apoio que funcionem além do horário útil das creches, ou seja, aos fins de semana e o horário pós 17 horas. Bom, uma mulher falou também na redução do horário de trabalho e apenas um homem referiu a distribuição, ou uma melhor distribuição de tarefas entre o casal. Aqui importa só salientar que se calhar é importante continuar a dar grande valor ao apoio que a própria família presta como uma boa estrutura que está a fazer falta por parte das outras instituições. E essa questão do horário é importante. Exato, falaram nisso, penso que falaram em deixar as crianças com a família, que era um bom apoio, sim. Sobretudo quando é possível. É possível e quando já não há estruturas que prestem apoio nos tais horários, que praticamente isso não existe, que é aos fins de semana, pós-horário laboral. Portanto, a família aí continua a ser uma boa estrutura de apoio. E pronto. Em relação a isto, portanto, para fecharmos esta nossa rubrica do barómetro, dizer só que, de acordo com uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América, na Universidade do Missouri, em que foram estudados 100 casais com idades entre os 25 e os 30 anos, com filhos, concluiu-se que os mais felizes eram os que faziam as tarefas domésticas em conjunto. Portanto, seja feliz e pratique as tarefas domésticas. Em proximidade. Inicialmente na Boa Nova, os técnicos apresentam todas as iniciativas e projetos na Beira Serra. Adiber, Igualdade em Proximidade. Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Como é que nós podemos sugerir, ou melhor, suscitar interesse por parte dos homens para terem uma participação mais ativa dentro de casa? Essa responsabilidade é de quem? Passa pelas mulheres? Passará também pelos próprios homens? Passa de certeza, não é? O interesse nas tarefas domésticas. Mas só com o interesse deles não vamos a muito. Não vamos a lado nenhum. Vamos, por isso é que serve o namoro. No namoro, durante o namoro, acho que é uma fase de adaptação qualquer rapariga que namora com um rapaz vê se ele realmente ajuda e faz as tarefas em casa dele, ou se forem passar férias juntos, vê se é ela que faz só a comida e ele fica na tenda a assobiar. Claro que isso dá para conhecer a pessoa, não é? Mesmo e aí ela pode fazer a seleção: olha, tu interessas-me, olha, então tu não me interessas para nada, ou mudas, ou então não me interessas para nada. Muitas vezes o que acontece é que elas, o amor é tão cego que não vêem esse tipo de situações. Mas há situações em que isso passa para situações até em que as mulheres, como há um bocadinho falámos, até são culpadas, porque muitas vezes os rapazes até tentam participar, ou os maridos até tentam participar, ou limpar o pó, e não, tu não vale a pena tu limpar, porque isto fica tudo mal limpo. Ou seja, isto é estarem elas a penalizarem-se elas próprias, quer dizer, estão elas próprias, tipo, a ser, eu é que sou aqui a rainha do lar e tu não fazes as coisas bem. Sabes, né? Que eu acho que isso é muito, existe muito, sobretudo em relações que já duram algum tempo. Porque eu acho que as mulheres que vêm na relação que têm com a casa, que são elas que dominam, e às vezes não gostam muito de perder esse domínio. E então fazem com que os homens afastem os homens desse domínio delas. É o espaço delas e então não deixam sequer que os homens participem. E depois surgem situações onde elas são de facto sobrecarregadas, fazem parte do mercado de trabalho, vêm os filhos, e com os filhos vêm outro tipo de responsabilidades, outro tipo de tarefas, onde se os maridos são postos à margem, ou os companheiros são postos à margem desde o início, eles depois muito dificilmente regressam. Portanto, é bom que se calhar, sobretudo a quem está no início de uma relação, pense bem sobre a sua situação e haja, de facto, momentos de partilha das tarefas domésticas, porque a casa... Claro, como diz o ditado, onde todos ajudam, nada custa. Mas a casa não é só das mulheres. O lar é de todos. O lar é dos homens, é do homem, é da mulher, é dos filhos. Portanto, é um local onde se deve partilhar momentos de bem-estar e em família. Agora, não pode ser visto como um fardo, sobretudo para as mulheres. E, entretanto, não conseguimos fazer com que se estimulasse a participação dos homens na casa. Como é que se pode estimular a participação do homem na casa? Será a responsabilidade da mulher? Não, para já, pronto, se for educado dessa maneira, ele agirá assim naturalmente um dia mais tarde, fazendo as coisas dessa, portanto, partilhando as tarefas e fazendo as tarefas normalmente. Verá isso como uma coisa natural. Se ele não foi educado pela mãe, em casa, a fazer isso, pela mãe, pelo pai, vá. Se não foi educado, se não tem esse modelo em casa para seguir, pode ser educado pela namorada, como eu estava a falar há bocadinho. Ou seja, a namorada, portanto, dialogar com ele e dizer que concebe uma relação a dois desta forma. Queres partilhá-la comigo e queres, pronto, queres aprender e queres fazer as coisas e para que ambos, exatamente, para que a relação floresça. Como é que será, sobretudo agora estou-me a lembrar, dos jovens estudantes? Porque antes dessa parte é do namoro... É uma experiência quando eles vão viver fora sozinhos. Geralmente quando vão para a faculdade, vão viver fora sozinhos. Isso é uma boa escola, uma ótima escola. É uma ótima escola. Mas se calhar ainda há aqueles que de vez em quando ligam à mãe para ir lá e fazer uma limpezazita, não? Só se for perto, não é? Mas aqueles que vão para longe, para outra cidade, desenrascam-se. Não sei, eu acho que alguns ainda levam a comer de casa. Sim, é natural que levem os miminhos da mãe. Pois, claro que sim, um bocadinho de sabor de casa, é natural. Mas cozinham sozinhos. Bem, também têm as cantinas, não é? Mas muitas vezes, sim, desenrascam-se. Como é que será com a roupa? Será que são eles que pelo menos no meu tempo, os estudantes que eu conhecia tratavam das coisas todas. Eu lembro-me de alguns que levavam a roupa novamente suja para as mães lavarem e traziam a roupinha que lá tinham depois lavada. Nem por isso, amor. Igualdade em proximidade. Quinzenalmente, na Boa Nova, os técnicos apresentam todas as iniciativas e projetos na Beira Serra. Adiber. Igualdade em proximidade. Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Da nossa agenda, queremos destacar aqui uma informação do nosso gabinete da agropecuária. Atenção, senhores apicultores, encontra-se a decorrer até ao dia 30 de junho a declaração de existências de apiários. Outra informação para quem tenha cabras e ovelhas, que estão a decorrer a emissão de guias de pequenos ruminantes desde o dia 1 de junho e em funcionamento permanente. Destacamos ainda que o município de Oliveira do Hospital irá assinalar no próximo dia 21 de junho o Dia Municipal para a Igualdade. A referir-se que o município de Oliveira do Hospital instituiu em 2011 este dia como forma de sensibilizar a opinião pública para as questões de género. Qualquer dúvida em relação a estas questões da igualdade ou em relação a qualquer outra que tenha a ver com a Adiver, convém recordar que podem sempre telefonar para o 235-772-538 ou então via e-mail através do endereço geral@adiber.pt. Com certeza que as dúvidas serão esclarecidas pelos técnicos da Adiver. Resta-nos então despedir. Sim, então continuação de boa tarde para todos e para a semana. Todas. E para todas e para a semana cá estaremos então. Muito boa tarde. Vais chegar para mim, vais ficar para sempre aqui, vais ficar, eu sei, vai ser tal qual eu sonhei. Quando vier o fim, eu ainda vou gostar de ti. Se tu morres então, não vou passar do Ramadão. Vais ser mãe certeira, eu vou poder até que enfim ser pai a vida inteira, ter horta e capoeira. Se tu passares eu não te vou deixar fugir de mim. Eu não te vou largar, vou ser fiel sem me cansar. Até consigo imaginar a tua cara, o meu abraço. E agora o que é que eu faço? Estar à espera ou procurar? Até consigo imaginar a tua cara, o meu abraço. E agora o que é que eu faço? Estar à espera ou procurar? Eu vou calar-me só para ti, deixar contigo a lei, esquecer-me tudo aquilo que sei. Se tu passares, meu pai, será que vais mudar em mim? Se não, eu vou cá estar, pronto para te encontrar. Até consigo imaginar a tua cara, o meu abraço. E agora o que é que eu faço? Estar à espera ou procurar? Até consigo imaginar a tua cara, o meu abraço. E agora o que é que eu faço? Estar à espera ou procurar? Até consigo imaginar a tua cara, o meu abraço. E agora o que é que eu faço? Estar à espera ou procurar?